proposta. A gente se embola e perde a linha a noite toda. Hoje eu sei que você gosta, então vem cá, encosta, que assim você me deixa louco e faz assim, de um jeito com sabor de quero mais, sem fim. Não fala nada e vem que hoje eu tô afim. Eu tô na intenção de ter você só pra mim, só pra mim. E hoje você não